Todo mundo tem um amigo assim. Se liga aí, ó. Por que você não quer ficar com ele? Não é o Brad Pitt, mas tem seu valor. Ele é fiel, homem de família. No trabalho é funcionário do mês. Não disfarça dele, não faz isso. Ele é feio, mas é meu amigo. Beija ele, na moral. Ele é feio, mas é legal. Ele é feio, mas é legal. Beija ele, na moral. Ele é feio, mas é legal. Ele é feio, mas é legal. Sucesso! Meu nome é Kart. Fica com ele, ajuda o cara, dá uma chance, dá uma chance, ele é arrumado. Vamos embora! Portal do Arrocha. Por que você não quer ficar com ele? Não é o Brad Pitt, mas tem seu valor. Ele é fiel, homem de família. É funcionário do mês. Não disfarça dele, não faz isso. Ele é feio, mas é meu amigo. Beija ele, na moral. Ele é feio, mas é legal. Ele é feio, mas é organizado. Ele é feio, mas é arrumado. Dá uma chance que ele é arrumado. Beija ele, na moral. Ele é feio, mas é legal. Vambora. Ele é feio, mas é legal.